18:53. Difusora N630. 630. Uma emissora parceira da Rede Evangelizar de Rádio. CYI 384, AM 630 kHz, Cuiabá, Mato Grosso. Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, uma emissora parceira da Rede Evangelizar de Rádio. Animados com a mística do ano laicato, com o tema Cristãos leigos e leigas, sujeitos na igreja em saída, a serviço do reino. Eu lema, sal da terra e luz do mundo. O ano laicato tem objetivo, como igreja, como povo de Deus, celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil. Aprofundar a sua identidade, vocação, espiritualidade e missão. E testemunhar Jesus Cristo e o seu reino na sociedade. Difusora com você, vivendo o Ano do Leigo. Ser missionário é viver o chamado de Deus. Eu sou Dom Milton Santos e eu apoio e abençoo a evangelização através dos meios de comunicação. Ajude você também. Seja um benfeitor, uma benfeitora da Fundação Bom Jesus. Nos ajude a manter esta rádio no ar. Ligue 3055-3182. 3055-3182. Faça parte da nossa família e leve o Evangelho a todos os corações. Difusora, Bom Jesus de Cuiabá. Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, AM 630. O melhor da música católica você ouve aqui na Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, AM 630. Você pode acompanhar a programação da Rádio Difusora com o melhor da música católica, formação, informação e a presença de Deus em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Basta acessar o site radiodifusoracuiabá.com.br. Aqui você ouve as canções que evangelizam e que nos colocam em sintonia com Deus. Sintonizei o meu coração. E essa boa nova para os seus amigos, familiares e vizinhos. Rádio Difusora. Rádio Difusora. A sua paróquia no ar. Magnificat. E se alegrou meu espírito em Deus, meu Salvador. Magnificat, magnificat, magnificat, magnificat. Acompanhe de segunda a sexta, às 7 da manhã, Tempo de Esperança, com Padre Edmilton Mota. Sintonize. CYI 384, AM 630 kHz, Cuiabá, Mato Grosso. Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá, uma emissora parceira da Rede Evangelizar de Rádio. A Rádio Difusora Bom Jesus de Cuiabá 630M, que já tem uma trajetória de 58 anos de existência, cuja principal missão é a evangelização, também é marcada pela ação cidadã. Ela vem prestando serviços, orientando e auxiliando a população mato-grossense. E conforme anunciamos nos últimos dias, agora é a hora de discutir, é a hora de conversar. Então, vamos debater educação, saúde, segurança e políticas públicas para o idoso. No fórum de discussão, o tema é análise e sugestão de plano de governo pré-eleição 2018. Assim, vamos ampliar a discussão de ideias e projetos para Cuiabá, para Mato Grosso, e aí nós precisamos de você, tá bom?